gente procurando a paz em prazeres terrenos, coisas banais, vivem iludidos no mundo sem saber. Vazias são pessoas sem satisfação, andam de um lado para outro procurando em vão alegria para o coração. Só Jesus Cristo é a solução. Solução.